D89 99992-7022. Valeuzaço, e eu lembro sempre, mande mensagem somente para esse número que eu falo aqui no programa. Não mande mensagem pro WhatsApp da sua rádio, porque senão ela não chega para mim, tá bom? A locução, roteiro, seleção musical são meus e o José Silva, com os trabalhos técnicos de Diacis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiuai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Um pai pediu a seu filho que, sempre que o gás acabasse, ele anotasse o dia da troca para que pudesse ser feito o controle dos gastos. O menino aceitou a missão e nos 3 primeiros meses anotou tudo direitinho. Só que no 4º mês, simplesmente ele se esqueceu de escrever no calendário que o gás de cozinha tinha sido trocado. A consequência veio 28 dias depois. Do nada, quando a mãe estava cozinhando, o gás secou. Desesperada, ela chama o marido e diz para ele pedir um botijão. O homem pensa, ué, o gás durou mais ou menos esse mês. Quando ele foi olhar no calendário, não tinha como saber. O menino não tinha anotado a data. Chegando da escola, o rapazinho se depara com o pai, sentado na poltrona da sala, com a folha do calendário na mão. Imediatamente o menino se lembra e diz, putz, pai, esqueci de anotar o gás, o senhor me desculpa? Te desculpo sim, filho, disse o pai. Só que agora, você que vai trocar o gás pra mim. O botijão tá lá na cozinha esperando por você, e quanto mais você demorar, mais tarde o almoço vai sair. O rapazinho então chorou, esperneou, mas mesmo assim foi lá instalar o novo botijão. Moral da história. Nenhum desafio é posto à nossa frente em vão. Tudo que nos acontece e aparenta ser ruim deve ser encarado como um aprendizado para não repetir os erros lá na frente, mesmo que esse aprendizado envolva o risco de explosão de um botijão mal instalado. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. 3 dicas para viver melhor. Tomar banho gelado, comer de frente para a parede e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Muito bem, começando a parte musical do nosso programa, agradecendo a você que nos acompanha em todo o Brasil e fora também, 26 estados e 5 países. A Bodega do Maguila é um programa internacional. Sabataço. Muito bem. Vamos agora de música, né, para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada. Uma playlist hoje dedicada aos papais. Sim, começando a nossa sequência com esta trinca belíssima. Carmen Silva, Meu Velho Pai, Abre os Trabalhos. Depois Sérgio Reis e O Filho Adotivo. E fechando a sequência, Paulo Ripp e O DNA. Muito bem, essas 3 carimbadas. Começando muito bem a minha ação, nossa Bodega do Maguila. Especial de Dia dos Pais, eu quero você comigo, hein? DDD 89-99992-7022. Canta, Carmen Silva, já que eu volto. Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai, que você chora tão sozinho? Me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto. Estou notando que você está cansado, meu pobre velho adorado. Sua filha está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste. Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu pobre pai,